que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Mas é, boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Até as 4 da tarde, 2 horas de rock and roll, pra gente curtir tudo que a gente tem direito, os clássicos do rock, tudo que a gente merece ouvir, tá ok? E olha, e hoje tá programando, como eu disse semana passada, já dei a dica pra você, tem Mountain, o Mountain que pouca gente conhece, então muita gente conhece e faz tempo que não ouve, não é mesmo? Tem o Mountain, Rory Gallagher. Pouca gente conhece o Rory Gallagher, um dos excelentes guitarristas da história do rock. West Bruce do Jack Bruce, Leslie West e Korg Lang. O Jack Bruce fez parte também do Cream, fez parte também do Mountain, se eu não me engano. E pra fechar, a gente fecha com o... Dessa vez não foi o Emerson, Lake e Palmer não, né, cara? O que foi que a gente gravou mesmo? Deixa eu achar aqui. Isso, a gente não tá com pressa, não. É, o Emerson, Lake e Palmer. Caramba, tá difícil eu falar do Emerson, Lake e Palmer certinho. A outra foi o King Crimson. Agora tá certinho. A gente começa com o Mountain, cara. É isso mesmo, prepare-se pra curtir coisas boas dos anos 60, 70. São os clássicos do rock aqui na RioSulRádio.com. E você pode ouvir no seu celular, não é mesmo, Marquinhos? Tem só do lado do logo aí da Rio Sul, você pode clicar, né? Clica aqui, né? Para ouvir o seu celular ou outro dispositivo que você tenha para ouvir. Aí você escolhe onde você vai ouvir, ok? Do lado do logo ali da rádio, você pode ouvir no seu celular. Portanto, não tem desculpa para você não ouvir. Sai de casa? Liga o celular, cara. Põe fone de ouvido, liga lá, põe na internet, pronto, beleza. Ok? Vamos começar com o Mountain, com um clássico do rock dos anos 60. Aliás, Elvis Presley gravou isso aqui e Bill Haley e His Comets também gravaram, cara. Olha só, Whole Lotta Shaking Going On. Vamos nessa, Mountain. Classic Rocks. We'll be right back. for now, like always, not a thought away. All the warmth of powdered glory, all the doubts are locked inside. Dusty dreams away, a story on some magic carpet ride. Sleeping gone, hazy morning, body hurts. Hustling in the daily setup, kneeling in the devil's church. Dusty works from dawn to dawn, wanting powdered recompense. Someplace in a stranger's hallway, Dusty's lost his innocence. Sense of justice wears a blindfold. She had no eyes. Sister Justice was a blindfold. But underneath I know she cried. But underneath I know she cried. From a love that's got it screaming, doesn't really realize. From a love that's often hiding, what everybody knows she cried. Skill on his scale, he weighs overkill. It's on the street to buy and sell. He's brought his angel up from hell. And Dusty with a thousand brothers put his future on a shell. Dusty with a thousand brothers turned his back on life itself. Sister Justice wears a blindfold. Really realize. nobody feeling numb. They'll drive you crazy, make you climb the wall, leave you standing with no thumb at all. I don't want you sucking my thumb. I don't want you sucking my thumb, sucker. You're a bloodsucker. You're a bloodsucker. We'll be right back. when the whole world thinks you're losing. Yeah. What you gonna do when your baby says goodbye? When everything you got is gone and your whole damn world's in pawn. When your best friend leaves you waiting, I've had it out 20 times. When your bucket's got a hole and your brand new suit's in pawn, ain't got the two. meu camarada. É o que eu falo pros meus filhos. Eu agradeço ter nascido nessa época. Obrigado, thank you, Lord. Olha, você ouviu Malta em Mississippi Queen, Lost of the Sunshine Days, olha só, Back Where I Belong, You Better Believe It, Thundersucker, Satisfaction dos Stones, o que você achou da versão? Sister Justice e Whole Lotta Shaking Going On. É o Mountain, cara. Se você não conhecia, tá apresentado aí. Eu tenho certeza, você ainda vai ouvir muito durante o ano aqui na programação da RioSulRádio.com, ok? A gente vai pro break. Na sequência tem Rory Gallagher. Se você não tá torcendo o nariz, não conhece o cara, dá um tempinho, bicho. Depois do break você vai ver. Classic Rocks. Pois é, mais um Classic Rocks, né, cara? Tá bom demais, eu tô viajando no som do Mountain até agora. Queria mandar um alô pro César do Rio de Janeiro, lá que tá sempre ligado na gente, né, Marquinhos? E o César da Nova Ótica, cara, gente boa, gente finíssima, tem banda. Como é que é o nome da banda dele mesmo? Degraus, é Degraus, né? Degraus, Degraus de escada não, viu, cara? Degraus. Grau pode ser de álcool, pode ser de grau de vista. Ah, ele tem uma ótica, então você já viu, né? Você fica por sua conta. Aí, César, aquele abraço, tá? Continue com a gente, que eu tenho certeza. Tá bom? O César do Rio também, né? E aquele bando de gente que tá ouvindo, que a gente falou no programa passado, montes de cidades aí ouvindo a gente. Isso é uma delícia, cara, saber que as pessoas gostam de curtir rock and roll. E essa fera aqui, pouca gente conhece, cara, Rory Gallagher, porque nos anos 70 não tinha essa facilidade que tem hoje da gente conseguir, né? Hoje você vai na internet, você abaixa tudo, meu amigo. Quando não tinha internet, você podia comprar nas lojas, tinha um monte, loja especializada só em rock. Antigamente, nos anos 70, não. O cara comprava só o popular e comprava só 10, 15 disquinhos de rock só, e a gente ficava ralando na fila lá pra comprar disco. Eu me lembro muito bem disso. Quantas vezes eu teve fila no Diniz ali em Campos Elíseos pra comprar disco. Mas valeu a pena, cara, porque eu conheci muita coisa boa, como essa fera aqui agora que eu vou apresentar pra vocês. Vamos ouvir então Rory Gallagher. A primeira música, I Ain't No Saint. Vamos lá. I ain't no saint. with his calling card. It ain't too funny when your brother dies. It ain't no pleasure when your girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about. And feeling so mad for a million years. Watch out, brother. like a lady man. For the last night or two, and it don't take too much to think I'm gonna fade away. Well, it's one of those times you're rolling up here. Thank you. beleza, tá aí, ó, Rory Gallagher. Beleza, tá aí, ó, Classic Rocks pra você. Olha, cara, você não estranha a gravação, não, porque isso aí é coisa dos anos 70, meu amigo. A gravação ao vivo nos anos 70 era muito precária, não tinha essa parafernália, o que a gente tem hoje pra fazer, pra gravar. Hoje, com computador, você grava um show ao vivo. Tranquilo, brincadeira, antigamente não, era uma parafernália inteira pra montar, pra gravar um show ao vivo. Você conheceu aí Rory Gallagher, Bullfrog Blues, cara, esse cara é demais, toca muito. Off the Handle, falou também Calling Cards e aí No Sense. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e na sequência eu volto com Wes, Bruce and Lang. Get ready, prepare-se meu amigo, vem coisa pesada. Classic Rocks. Pois é, chegamos a mais uma sequência aqui do Classic Rocks. Como eu disse a vocês, o Wes, Bruce and Lang, eles se juntaram, cara, olha, é o Leslie West, Jack Bruce. Jack Bruce foi o famoso baixista da famosa banda Cream. Jack Bruce, Ginger Baker e Eric Clapton, tá? Foi a formação original do Cream. Como diz o nome, é a Creme. Creme de la Creme. É, malandro, não é brincadeira não. Até hoje é lembrado, hein? Mais de 50 anos depois, tá? Wes, Bruce and Lang, Korg Lang, excelente baterista, se eu não me engano é ele o baterista, tá? Jack Bruce é bassista e Leslie West, agora eu fiquei na dúvida, cara, tá? Leslie West, não sei se o Leslie West é o baixista ou o Korg Lang, acho que o Korg Lang é o... Bom, isso aí é detalhe, meu amigo, vocês vão ver os três. Na década de 70 tinha muito dessa coisa de trio, cara, como Rush, Wes, Bruce and Lang, Jimmy Hendrix Experience, que eram três só, era o Jimmy Hendrix, o baixista, o baterista, e por aí o Rush, que são três até hoje, muitos foram assim, Grand Funk Railroad, bom, e por aí afora. Vamos ouvir Wes, Bruce and Lang, Why Don't Ya? Vamos lá. Classic Rocks. We'll be right back. Belgium. I think I was in Belgium before. I think. I know I saw you in Belgium. You got arrested in Belgium, right? Why don't you get in off the street? Come on over, try my love seat. Street.

region. Even in the middle where the chances are the best, you still don't win. Meu amigo, ó, Wes Bruce Lang ao vivo. Ao vivo. Essa música é do Rolling Stones, Play With Fire. Don't play with me, cause you play with fire. Não brinque comigo, você tá brincando com fogo. Tá mole? Olha, rolou também Politician. Um nomezinho danado. Politician Rolou também Love is Worth the Blues, Pleasure, Shake My Thing, The Doctor, Why Don't You. Essa música é The Doctor. Mais tarde, em outros programas, eu vou tocar ela ao vivo. Vocês vão ver que loucura que é The Doctor com o Bruce Lang ao vivo, cara. Não é brincadeira, não. Tá bom? Olha, a gente tá indo pro break e na sequência a gente volta agora sim com Emerson, Lake and Palmer. É, agora eu acertei. A gente volta já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos então à última sequência, ao último set de músicas pra você. E olha, a gente tá fazendo aqui um pouquinho de eu já tava explicando aqui que tá fazendo um pouquinho de rock progressivo, porque as pessoas estão cobrando. Adolfo, pô, cadê os clássicos do rock progressivo? Como Yes, Genesis, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Triumvirate, tem também o Gentle Giant, tem o Passport, Premiata Fornelia Marconi, que é uma banda italiana, mais conhecida como PFM, Gentle Giant, eu já falei, o Traffic, PFM mesmo, Premiata Fornelia Marconi. A capa, me lembro a capa de um disco que tinha uma mulher gorda sentada com um cigarro na mão. Você girava a capa assim? Ela dava dois. E na época isso era proibido, cara. Nem mostrar isso. Eu me lembro do álbum do Bob Marley que foi proibido no Brasil, porque tinha chamado Caia. Caia lá na Jamaica era maconha, né? Então foi proibido no Brasil. Mas eu consegui a versão original, tá? Assim como do Stick Fingers, do Rolling Stones, que era uma cueca que vinha dentro de um disco, você abria assim, era um zíper, uma calça jeans, um zíper, você abria, tirava, e o disco vinha dentro de uma cueca. Não pergunta como eu consegui, não, mas eu consegui. São coisas raras do rock. Bom, ó, a gente vai pra última sequência pra vocês com Emerson, Lake and Palmer, o Keith Emerson, Greg Lake e Cole Palmer, pra vocês terem uma ideia. Nos anos 70, o baterista Cole Palmer ganhou não sei quantos anos seguidos como o melhor baterista de rock. Tá bom? Vamos lá então, a gente começa com o tema de um seriado dos anos 60. Você que tem a minha idade mais ou menos, 50 e cacetada, eu tenho 56. Peter Gunn era o nome da música e o nome do seriado também. Você que é da minha época, você vai falar, nossa, ainda existe? Você vai ouvir agora a versão com o Emerson, Lake and Palmer. Vamos lá. Classic Rocks. Yeah! malandro. Esse microfone um dia que ainda vai me entregar, cara. A gente fala em off aqui, você tá no ar aqui, sabe? Mas deixa quieto. Bom, eu tava explicando aqui que o rock progressivo, a galera gostava muito de viajar no som do rock progressivo. Ficava na boa, né? Sabe como é que é na boa? Não vou entrar em detalhes, ficava na boa, tá? De boa, como diz a galera, e só viajando no som da banda. E aí, o que, que você achou do Emerson Lake & Palmer? Eu adorei, o Marquinho que eu não conhecia já disse que gostou. É, o rock progressivo é uma coisa meio diferente. Você vai ter que ouvir uma, duas vezes para você poder entender mais ou menos. Mas eles não têm sequência de ritmo. É porque o ritmo é quebrado a cada momento, então isso que torna um troço mais maneiro ainda. Tá bom? Olha, Emerson Lake & Palmer. Eu tenho a coletânea completa aqui. A gente vai tocar muito ele ainda durante o ano de 2012. Você pode ter certeza, não vamos esquecer o rock progressivo, mas de jeito nenhum. Você pode apostar nisso. Tá ok? Aliás, tá esquecendo uma banda também, uma banda holandesa chamada Focus. Você deve conhecer Ocus Pocus. É, Jethro Tull também. Isso, Jethro Tull de... Caramba, bicho, agora esqueci o nome do maluco, do vocalista. Ian Anderson, flautista muito louco, cara. É, parece aquele flautista de Ramelin, aquele que tocava os gatos no seguindo ele naquela fábula. É, malandro. É tipo assim, é tipo um duende mesmo, mas parecia um duende tocando. Ele põe aquela perna dele em cima do joelho assim, e a flauta transversal tocando. Nossa, cara, figuraça. Fumacinha subiu. A cabeça da galera subiu. Era um barato. Anos 70 foi muito doido, cara. Muito doido mesmo. Mas ó, Emerson Lake & Palmer, você ouviu Touch and Go, Brain Salad Surgery. É isso mesmo que você ouviu, cara. Salada de cérebro. É, meu irmão. Cirurgia de salada de cérebro. É mole? Emerson Lake & Palmer. The Score e Peter Gunn. O Peter Gunn. A gente chama de Peter Gunn porque no Brasil tinha um seriado, a gente falava Peter. Era Peter. Peter, assim como a gente fala até hoje, Peter Pan, né? A portuguesa, a gente aportuguesou um pouco. Esse seriado aí, quem conhece é a coroa. É, eu falo porque eu sou coroa e eu ouvi, tá? Nos anos 60. Ó, oh, brincadeira, cara. Gente, ó, valeu mais um Classic Rocks. Espero que vocês tenham gostado. Emerson Lake & Palmer, deixa eu ver aqui, ó. Rolou Rory Gallagher, West Wilson Lang, Mountain. E ainda tem muita coisa boa ainda pros próximos programas. Só você ficar ligadinho. Hein? Mais clássico em... Acho que é possível sim, nos próximos programas vai ser possível ficar mais clássico. Não, a gente não tá brincando não, cara. A gente vai tocar muita coisa que você vai ficar de bobeira, quer ver? Só pra adiantar um pouquinho, você vai conhecer o blues de Moody Waters. Esse cara influenciou os Beatles, pra você ter uma ideia. Os Rolling Stones. É mole? Moody Waters. Blues melhor que esse é quase impossível. Você vai conhecer o som também de uma banda pouco conhecida aqui. Eu consegui poucos discos deles da época, que é o Golden Earring. Golden Earring, tá? Você vai conhecer eles também. E eu tô perdido de novo nos meus papéis aqui. Consegui a coletânea do Foghat, tá? Você não vai ouvir só aquela banda ao vivo. Golden Earring tá aqui, ó. Vai dizer que eu não tô mentindo. Pra você ter uma ideia, o Iron Maiden fez a versão de uma música do Golden Earring, uma música chamada Sessuar, que a gente vai tocar no próximo programa, tá? Ok? A gente prometo pra você, tá aqui separadinho aqui. E isso você falar em outros clássicos que a gente vai curtir também. Tem o Yes, tá? Na sequência de música progressiva, você vai curtir o som do Yes, que é um grupo super conhecido. Eu vi no Rock in Rio 1, se você não viu, azar seu. Foi o primeiro show ao vivo com laser. É, com especial, com laser assim de efeitos visuais. Cara, sem comentários. Tá ok? Semana que vem a gente volta com mais clássicos do rock pra você. Um bom final de semana, bom sabadão. Mais uma vez, meu irmão. Se for dirigir, não beba, cara. Faça isso. Classic Rocks.